É isso mesmo? Estamos de volta? Voltamos? Então solta a música, peraí. Aí, caralho! Sente essa batida. Vá! Ganhantan, podcast, voltou e eu já me arrependi. Se você está, vou do prédio e me matar. Eu não acredito que eu fiquei 8 meses ganhando salário. A minha produção foi demitida, agora não tô mais ganhando salário. Ganhando salário. Tô desempregado. Uma goleta de café. Então, fora do vento, do vento, um papo. Puta que eu pariu, eu estou de volta e eu não acredito nisso. O que eu faço da minha vida? Um mendigo, morar na rua, tomar chuva e morrer de pneumonia. O chefe me chamou pra conversar na sala dele, me mandou pro caralho. Ele me falou que tava sendo um desperdício, eu ganhar um salário, ganhar um salário. Me mandou pro caralho. Ah, que maravilha. Nossa, cara, e se eu parar de fazer isso aqui agora e simplesmente cancelar essa gravação e fingir que nada aconteceu? Aí eu não vou ter que gravar, cara. Chega, vamos dar um fade nessa música, bem devagar. Diminuindo, o som vai ficando baixinho. Que grande música. Não é mesmo, caras? Que vontade de ser o John Travolta. Ai, tô tirando a roupa aqui, cara. Que calor. Tá um puta frio, só que eu me tranquei pra não fazer barulho, porque tá de manhã nesse momento que eu tô gravando esse podcast e eu tô gritando e cantando coisas. Completamente alucinado, que eu já tomei uns 2,5 litros de café. Eu já fiz café 3 vezes desde que eu acordei. Eu devo ter tomado umas 2 garrafas inteiras. E aí é muito café, e fechei janela, fechei porta, e agora eu tô me movimentando, dançando aqui, e estou suando, mas eu não vou tirar a camisa, cara, foda-se tudo. Então, a abertura desse podcast foi basicamente o que aconteceu, não preciso mais explicar nada, fim de podcast, tchau a todos, até semana que vem. Cara, é muito esquisito fazer isso aqui de novo, cara, porque eu não tô... Os últimos que eu tava fazendo, os últimos meses, que eu não tava fazendo nada, só tava ligando o celular e falando, eu tava tudo sendo só no celular. E não tinha a menor graça. Tá baixo aí? Alô? Tá bom? E só com o celular ficava um negócio esquisito. Agora eu já tô na mesa com o computador na minha frente, com um pedestal, com um microfonezinho. Não preciso ficar segurando merda nenhuma pra fazer, eu posso mexer as mãos igual eu estou fazendo agora. Mas... estou oficialmente de volta, como vocês estão? Olá, meus queridos, eu não falei nem a entrada do podcast, porque eu não lembro mais como faz isso direito, como faz isso com o microfone, com o pedestal, com o computador ligado, com o mouse e com o programa gravando e eu vendo cada merda que eu falo aparece um negócio aqui no programa. Tava desacostumado com isso, já tinha... Caralho, tinha... Eu fiz o último em setembro, provavelmente, de 2017. E hoje... São 25 de maio de 2018, uma quinta-feira, então agora tá firmado esse compromisso, agora eu vou bater na mesa aqui também, tem mesa agora no meu poder, tem mesa. Então vamos toda quinta, então, vamos combinar isso? Eu vou fazer agora, é isso aqui, cara, é isso aqui. Eu não sei como, se vai ficar só Yutola, se vai ficar outra coisa, se vai ter site. Eu estou vendo as possibilidades. de fazer algo melhor e me dedicar melhor a isso aqui. Inclusive, pra quem viu minha live, minha live ao vivo, como as pessoas aqui no Brasil falam, fiz uma live ao vivo. Quem viu isso sabe das novidades, mas as novidades são: primeiro, o podcast voltou. Tô completamente. E agora, segunda novidade, que é o que eu vou pedir pra todo mundo que tá ouvindo isso aqui agora. Você tá ouvindo, você tem uma conta no Facebook, então você está convidado a curtir a página deste podcast no Facebook, que eu criei uma nova, porque eu tinha deletado a outra, por motivos que eu acabei de explicar na entrada desse podcast, com a musiquinha. Quem não entendeu, volta e escuta de novo, mas eu explico depois. E a página é a seguinte: facebook.com/cagando. Só isso, cagando, só isso. Só que o cagando, só que o O do final da palavra cagando não é um O, é um zero. Então é só isso. Cagando, só que o O do final é um zero em vez de ser um O. Então é cagande zero, ok? Não é cagando e andando, é só cagando, cara. Só que com um zero no lugar do O. Mais explicado do que isso eu não consigo, mas eu sei que vai ter gente que não vai entender, meu Deus. Por quê? Porque vocês são burros. Por isso. É só por isso. E qual mais recado que eu tenho pra dar? Sim, além de podcast, eu tenho várias coisas, porque eu nos meus últimos meses, eu só trabalhava e não fazia nada no resto do meu tempo. Eu tô sentindo que tá muito baixo. Vamos dar uma aumentadinha? Só uma aumentadinha. Não estrague, não pare de funcionar. Deu uma aumentada ou não deu? Vamos? Ai, caralho. Agora acho que deu. Agora deu, sim. Sim, estou. Eu posso ver que deu. Então eu ficava muito à toa, cara. E o que eu fazia? Eu tinha muita ideia maluca. E quando eu tava... sabe, cara, as melhores ideias que eu tenho na vida vêm dos piores momentos. Então esses últimos 8 meses foram os piores meses da minha vida. Disparados. E quando eu me sinto muito mal, eu tento ficar pensando em algumas coisas. E essas coisas acabam virando ideias pra fazer coisas. Ideias de vídeos, ideias de sketches, ideias de... cara, até um programa de rádio eu escrevi. Só que eu preciso apresentar pra uma rádio. E eu não tenho a mínima... porque na minha cidade só tem rádio evangélica e católica. Então não dá. Mas eu fico escrevendo essas coisas, entendeu? Aí eu fico escrevendo sketch de humor, sabe? Mas não é esses negócios. Não é esses negócios, cara. É sketch com a psicopatia usual deste ser humano que vos fala. Não é sketch... ah, Judite... ah, não é isso. Não é isso. Tá? Sketch é só o nome do negócio. Não vai pensar que é a mesma coisa desses caras que fazem sketch. É muito pior. Não que eu tô dizendo aqui que eu sou melhor. E monólogos também. Que eu quero fazer sentado num sofá, fumando um charuto, ou andando na rua com alguém me filmando de longe, cada hora é um take de uma coisa diferente, eu falando um quadro que eu quero fazer que se chama... como chama? Se chama... caralho, chama Provando Absurdos. Provando Absurdos será um quadro que vocês estão sabendo o nome em primeira mão. Provando Absurdos vai ser um quadro foda, vai ser um quadro foda. Onde eu começo falando uma frase absurda, sabe, um statement, como é um statement? Uma afirmação, sabe, eu falo uma frase, uma afirmação, uma comparação absurda que ninguém vai entender. Eu não tenho como dar exemplo, senão vai ser muito spoiler, já tô falando o nome do quadro. Eu falo uma frase absurda que não faz o menor sentido, e durante o vídeo eu vou andando na rua, alguém me filmando de longe, eu com o microfone de lapela, ou com o microfone de mão, um gravador, qualquer merda. E eu vou explicando o porquê que essa frase faz sentido. E no final todo mundo vai ver que ela faz sentido. Então vai chamar isso, Provando Absurdos. Não só isso, tem outras coisas também, outros quadros, outras propostas, e algumas coisas na rua, alguns eventos. Na minha cidade tem muito esquerdista, cara. Então é um terreno muito fértil pra fazer qualquer coisa. Pra ir em show e de graça na praça, que vai o pessoal esquerdista e não sei o que, e fica, sabe, show de reggae, e aí as pessoas ficam fingindo um estado mental de nirvana, aquelas, sabe, pessoa que vai em show e meio que transcende, assim, Só que você olha pra ela, você vê que ela tá fingindo, que ela não tá. Não tá acontecendo aquilo ali. Ela tá fazendo um personagem de uma pessoa que vai num show e fica daquele jeito transcendental. E de olho fechado e movimentos. Sabe, a mulher levantando os braços assim, ai, que coisa horrorosa, mulher de saia comprida que vai até o pé, que coisa horrível, mulher branca que usa dread no cabelo, cara, isso dá vontade de... Eita, nós. Acabaram os recados? Acabaram, né? Só a página do Facebook, Tá, o que que aconteceu com a minha vida, cara? Por que eu sumi? Por que que as coisas foram tão loucas assim? Vamos dar um gole. Na minha caneca mais louca do mundo, porque tem o Wolverine pulando de um lado e atrás dele tem um Jiraiya. Então não faz o menor sentido essa caneca. Quem fez é um... Ou eu que não sei, às vezes tem alguma coisa a ver. Tá, é o seguinte, cara. Setembro de 2017. Um animal, na pior, que estava na pior, e inocentemente achava que nada podia ficar pior... Tá vendo? E foi uma grande lição de vida, porque ficou muito pior. Fica sabendo que uma empresa da área de jornalismo está contratando pessoas. Aí o cara vai, esse rapaz, manda currículo e algum material já antigo pra empresa saber como é o seu trabalho, o seu talento. A empresa responde, uma empresa grande, responde e fala, queremos lhe contratar. Rapaz. E aí esse rapaz fala, eu não sou formado ainda, faltam 10 meses para me formar, eu me formo em julho de 2018, isso eu falando para a empresa em setembro de 2017. A empresa fala, então não dá, nós só contratamos pessoas formadas com diploma. Aí o que que o cara faz? Meu Deus do céu, aí o cara foi, imprimiu esse e-mail, foi na faculdade e falou, olha, eu sei que na faculdade tem jeito de antecipar. Tem pessoas, tem muita gente que faz direito e passa no negócio de policial, CFO, né? Mas tem que ser formado. Aí o cara vai e pede uma antecipação de colação de grau na faculdade. Às vezes falta 6 meses pro cara formar. E a faculdade faz isso. Algumas fazem e é dentro da lei fazer isso. Pode. Só que o cara tem que fazer tudo. Todas as provas que ele faria até o final do curso. Tem que entregar TCC em 15 dias. Ah! E aí o que que eu fiz? Eu fiz isso, eu imprimi, levei na faculdade e falei, cara, sabe aquela cena clássica que o cara entra num lugar chutando a porta fechada, o cara dá um chute frontal, abre a porta, a primeira pessoa que tem na frente dele, ele pega pela camisa assim, sabe, pela frente da camisa assim, torce e levanta o cara, obviamente eu não fiz isso, na minha cabeça eu fiz, era um gordo que era o recepcionista, e eu falei, cara, olha só, toma isso aqui é um e-mail da empresa tal, que quer me contratar, eu não sou formado, e ele só contrata o formado, então, ou você dá um jeito nisso agora, ou eu tiro o isqueiro que tá no meu bolso, jogo meio litro de álcool nesse recinto, e na sua careca, seu gordo, safado, e boto fogo em você. Eu também não falei isso, só falei baixinho com ele, muito educado, e ele falou que não tinha como. Ele falou, quantos meses faltam pra você formar? Eu falei, 10 meses, ele, não tem como, é impossível. Aí eu fui... Falei com professores meus, e eles falaram, cara, isso é uma oportunidade que você não pode perder, não sei o que, e agilizaram pra mim. E deu certo, eu consegui, eu me formei, eu fiz meu TCC em 15 dias. Eu fiquei, desses 15, os últimos 6, talvez 5, sem dormir, tomando pílulas e pílulas de Guaraná, tomando café o dia inteiro. Eu dormia tipo uma hora e meia, dava uma descansadinha e já voltava pra ler os livros... E a sorte é que a maioria dos livros, o assunto que eu escolhi pro meu TCC, dava pra eu usar muitos livros que eu já tinha lido. Então eu usei no meu TCC, por incrível que pareça, Olavo de Carvalho. O meu orientador é um cara que tem tatuado no braço, abaixo o cis tema. Cis com C, sabe? De cisgênero. Sabe esses caras? Ele tem abaixo o cis tema com C. E ele é totalmente, completamente comunista. E eu fiz um TCC cheio de Olavo de Carvalho, cheio de Luiz Felipe Pondé, que eram coisas, que são coisas banais e burras. Quer dizer, Olavo de Carvalho nem tanto, mas é porque eu já tinha lido e cabia no tema, que era um negócio de feminismo, que eu tava meio criticando, veio a calhar, que eu já tinha lido livros no passado. Tá vendo? Seus mula que nunca leu um livro na vida, às vezes pode ser útil. Na maioria das vezes, não. Mas às vezes pode ser. Enfim, me formei e comecei a trabalhar. Só que era um trabalho no qual eu me expunha. E eu seria conhecido pelas pessoas. E eu seria visto por muita gente. Então eu não poderia... Cara, agora sem sacanagem, vamos bater um papo de homem pra homem? Sem... Tira todas essas camadinhas de sarcasmo, de inteligência que você... De inteligência entre aspas, que você tem na sua cabeça. Que você já escuta tudo com essa cabecinha crítica que você tem. Tira tudo isso e vamos conversar que nem homem. Você faria a mesma coisa no meu lugar. Todo mundo fala, ah, porque o cara sumiu, que o cara abandonou. Você faria a mesma coisa no meu lugar, cara. Você faria. Se você não faria, eu fiz, cara. Eu fiz. Sabe? E eu tive que fazer uma escolha, cara. Eu ia ser visto por muita gente. A partir daquele momento que eu fui contratado. Salário bom. Pra mim, ó, pra um médico não ia ser bom, mas pra mim era bom. E eu não podia correr o risco de ter esses conteúdos aqui que eu faço nesse canal, nessa coisa, nessa, entendeu? Disponíveis pra qualquer cara, simplesmente um cara que não gosta, não vai com a minha cara, pega uma dessas coisas que eu falo, um desses absurdos, coisas que seriam obviamente taxadas como preconceito, como não sei o quê, e mandou pra empresa falar, ah, esse cara aí que vocês contrataram, esse idiota que vocês contrataram, olha o que, que ele tá falando. E no outro dia eu... Por causa de um cara que eu nem conheço, que nem me conhece, que nem provavelmente nem sabe por que ele tá fazendo isso, provavelmente nem raiva de verdade ele tem de mim, é só uma coisa que eu falei em algum podcast que pisou em algum calo, sabe? Traumático que ele tem, e o cara ficou maluco, e o cara quis me prejudicar, só que depois ele não vai nem... Sabe? Porque ele não tá me vendo pessoalmente, então se eu chegasse na casa dele e falasse, cara, por que você fez isso? Ficasse conversando meia hora com o cara, eu ia virar melhor amigo dele, provavelmente. O cara não ia ter nada contra mim. E e um imbecil desse, um cara, como era meio vazio de qualquer coisa, poderia acabar com tudo, com três cliques. Então eu não podia me dar esse luxo, cara, de manter tudo isso às custas de ficar achando que a qualquer momento eu ia chegar e ia ser demitido porque alguém ia descobrir. Ninguém podia descobrir, cara. Eu me senti o Peter Parker, pra falar a verdade com vocês. Porque eu aqui, pra vocês, eu sou Homem-Aranha. Claro que não sou Homem-Aranha. Entenderam? Analogia ou não? Eu vou explicar. Pra vocês, eu sou só o cara. Sabe quando o Homem-Aranha aparece em público? Quando ele acaba de prender o bandido, e aí ele vai e desce, e aí tá aquela multidão, e todo mundo aplaude, todo mundo, ah, Homem-Aranha, e não sei o que e tal. E nas horas normais, ele é o pau no cu do Peter Parker, o cara de óculos, que vai pra faculdade, estuda e não pega a mulher. Eu teria que ser o Peter Parker, entendeu? Fui forçado a ser ele. Então eu tive que pegar a minha roupa de Homem-Aranha. Cara, eu não tô dizendo, daqui a pouco os caras... Ah, ele tá se achando o herói. Eu não tô dizendo isso, é uma analogia, caralho, de duas personalidades, é só isso. Tive que pegar minha roupa de Homem-Aranha e tacar numa caixa. E eu não botei fogo nessa caixa, eu não me desfiz dessa caixa. Eu peguei ela e escondi debaixo da cama. Peguei uma caixa de papelão, joguei a minha roupa e a minha máscara de Homem-Aranha nesse caixote e botei ele debaixo da cama. Foi o que eu fiz com os vídeos, foi o que eu fiz com os podcasts. Não deletei nenhum, agora todos estão disponíveis aí pra vocês ouvirem. Só que eu escondi todos, ninguém podia saber. E foi foda, porque era um negócio que eu fazia direto. Que eu gosto de fazer. Por mais que eu fico falando, ah, não aguento mais fazer isso aqui, quando eu fiquei sem fazer, cara, foi foda. E ainda mais que isso aqui me ajudava nos momentos mais difíceis, que eu não tinha com quem falar nada, porque eu não tenho nenhuma pessoa que eu possa me abrir de verdade e falar isso aqui. Claro que tem pessoas que aceitariam que eu falasse qualquer coisa, minha família... Amigos que seriam ombros amigos pra eu falar qualquer tipo de coisa, mas eu não quero. Então eu não tenho essa capacidade de me abrir com as pessoas. Então eu me abria aqui, quando as coisas estavam mais feias. E durante o tempo que eu fiquei nesse trabalho, foi o tempo que eu mais precisei desabafar com alguém, então foi a época que eu mais precisei gravar podcast falando as coisas que estavam acontecendo explicitamente, só que eu não podia, pelo motivo que eu acabei de falar, não podia vazar, ninguém sabia. Ah, tá vendo o cara, olha o que esse cara tá falando da empresa, não sei o que e tal. E alguém poderia me fuder facilmente, cara. Então é isso que aconteceu. Foi foda, foi foda, foi foda. E eu entrei, cara, quando eu entrei, porque eu fazia estágio, né? E no estágio ninguém recebe salário, ninguém ganha nada. É um estágio de graça. Você só vai, você só ganha a experiência que o estágio te dá. Que é basicamente nada naquela altura do campeonato, porque eu já fazia estágio há muito tempo, então aquilo eu já sabia fazer. Sabe? Como passar um café, sei lá, não precisava. Você fica um ano fazendo um café todo dia. Você não precisa mais ficar fazendo só pra aprender, sabe? Eu só consigo pensar em coisas em inglês. Eu tô lendo muito livro em inglês. Então eu tô virando um analfabeto em duas línguas. Porque eu não sei falar inglês direito. E agora eu tô perdendo a capacidade de me comunicar em português também. For the sake of learning. Você não precisa... Você pode continuar fazendo café pra beber. Mas você não precisa ficar treinando como fazer café. Depois que você já tá fazendo há 2 anos. E como ninguém ganha dinheiro ali. No estágio. Não tem clima ruim, cara. Não tem clima ruim. Não, nenhum problema é realmente um problema. Ninguém vai ser demitido ali. Porque pra ter a ideia de demissão, tem que ter a ideia de o cara que rende, sabe? Claro, você tem que render o mínimo. Você não vai chegar lá e cagar no meio do, sabe, da redação. Mas mesmo que você, um dia ou outro, deixe de fazer alguma coisa de errado, sabe? É um negócio experimental, sabe? Não é uma coisa com compromisso, pô, tem que bater meta, você tá ganhando salário pra fazer isso, não tá fazendo, isso aqui é bah. Era uma coisa tranquila e não tinha competição nenhuma entre os estagiários, nenhuma. Todos amigos, todos saíram pra beber juntos. Algumas pessoas eram da minha sala que faziam estágio, então era um negócio maravilhoso. Saía do estágio e ia junto pra faculdade. E eu, cara, inocentemente, o cara se achando um puta de um cara, um puta de um homem, é uma criança, é um menino inocente. Chegou achando que um ambiente corporativo de uma empresa grande, onde você é contratado de carteira assinada e ganha um salário todo mês, uma pessoa formada com curso superior, seria o mesmo clima, seria o mesmo ambiente. Não, as pessoas já estão lá há anos, eu chegar, todo mundo vai me acolher. E não foi assim. Não foi assim. Não foi assim. Chega o cara, em uma cidade pequena, onde todo mundo fica sabendo de tudo. Na hora que eu fui contratado, porque quando eu mandei o currículo e a empresa falou que queria me contratar, demorou um tempo até eu entrar com pedido de antecipação na faculdade, de eu fechar o TCC inteiro, de eu fazer as bancas todas. Eu apresentei meu TCC, eu fiz prova de 200 mil coisas que eu faria ainda até o final do curso. Fiz banca de inglês, que eu botei no currículo, eu falava inglês fluente, aí acharam que eu tava dando um tumé. E sabe o que fizeram? Mandaram... Os caras fizeram de tudo pra atrapalhar. Eles não deixaram nem o meu professor de inglês ser da minha banca de inglês, porque eles acharam que poderia ser um negócio combinado, que ele ia falar, ah, não, ele fala inglês fluente sim, beleza, só porque ele me conhece e tal. Mandaram uma professora de fora vir pra minha banca, pra ela me fazer uma prova oral comigo pra ver se eu falava inglês fluente. Tomou no cu, porque eu falo, e eu passei, e foi fácil. E eu corrigi ela em algumas coisas. Aí chega o cara, e como demorou esse tempinho pra eu ajeitar tudo e conseguir o diploma, até tirar registro de jornalista, que demora também, uma semana, não sei o que, demorou uns 15 dias pra ficar tudo certo. Então, nesses 15 dias, tinham 4 vagas pro cargo. Pro mesmo cargo. Desses 15 dias, eles contrataram já 3 pessoas, só ficou faltando eu. Então, eu fui o último a entrar. E eles, o pessoal que já trabalha lá há 10 anos, tava achando que a pessoa que seria contratada seria outra pessoa, uma pessoa que era amiga dessas pessoas que já trabalham lá. Então, elas estavam com muita expectativa que uma pessoa que era muito amiga delas ia entrar nesse cargo. Aí entra eu. Um cara que se formou 10 meses antes da hora, que foi meio que endeusadozinho pela faculdade. Ah, o nosso egresso da faculdade antecipou o curso porque foi contratado pela empresa tal. Aí posta no Facebook. E sabe aquela coisa? E aí o cara fica todo com um negócio, uma mística em volta dele. Pô, o cara foi o único do curso que formou antes da hora pra ser contratado. O cara não sei o quê. Aí entra eu. E as pessoas estavam esperando outra pessoa, quando me viram, ficaram obviamente putas. Isso já criou uma distância entre mim e elas. O fato de eu ter me formado antes já criou mais uma distância ainda entre mim e essas pessoas. Porque, ah, ele é o queridinho, ah, ele sabe, as coisas foram fáceis pra ele. E eu até entendo, cara, mas essas coisas, eu já entrei perdendo, entendeu? Eu já entrei com as pessoas... Eu já entrei incapaz de fazer qualquer um ali gostar de mim, independente do que eu falasse, entendeu? Eu já entrei com o jogo perdido. Eu já entrei com a guerra perdida. Porque são pessoas que estão lá há uma década, quase. Então eu apanhei, cara, apanhei. E as pessoas que são mais experientes, são amigos meus dessa área também, falam, cara, você vai apanhar no início. É com todo mundo é assim. Você entra inexperiente, as pessoas... se aproveitam da sua inexperiência pra crescer em cima de você, pra querer dar uma de superior e te ensinar, e te infantilizar na frente de todo mundo, te ridicularizar. Isso vai acontecer, cara, uns 2-3 meses. Mas segue firme, não liga pra isso, faz o seu trabalho, não se abale, essas coisas, essas dicas que não valem nada de amigos, né? E assim foi, apanhei pra caralho. Só que era além do comum, entendeu? Do que qualquer pessoa... inexperiente, novata na empresa, apanha. Não foi só isso, cara. Foi coisa de armação. Foi armação mesmo. Tipo, de inventar coisa pra me fuder pro chefe. E inventar mesmo, cara. Mentira. Armar situações pra eu parecer que eu tô errado. Armar coisinhas, sabe? Essas coisas de gente filha da puta, bicho. E direto. Toda semana. Aí é... Tinha que explicar. Aí você vai pro chefe, tipo, por exemplo. Ah, o Thiago fez isso aqui. Aí inventa uma mentira. Aí todo mundo fica sabendo. Aí o chefe fica sabendo e te chama. Thiago, o que aconteceu? Porque fulano falou isso, blá, blá, blá. Aí você vai lá e explica pro chefe. O chefe, muito do banana, fala, nada. Aí quando você explica e prova que você não fez nada daquilo, ele fala, ah, não, beleza, não. Então que bom que você esclareceu. Tá tudo explicado, tá tudo certo, não sei o que e tal. Realmente você não tava errado. Só que aí o cara é muito do banana, ele não vai na pessoa que inventou a mentira e que espalhou e fala no meio de todo mundo, ó, pessoal, esse assunto aqui sobre isso, que fulano de tal falou que isso aconteceu, não aconteceu. O bananão não falou isso. Ou seja, na cabeça do chefe tava tudo bem. Na cabeça de 25 pessoas, isso era verdade. Então essas verdades, entre aspas, que foram se criando e que mesmo que eu desmentisse na frente, na cabeça do meu chefe, elas viraram verdades de fato na cabeça de 25 pessoas, foi criando um negócio horrível. Até o ponto de... Aí passou 1, 2, 3, 4, 5, 6. E não passou, só foi piorando, cara. E-mail pro chefe do chefe, falando, mano, não dá pra trabalhar, o cara é muito arrogante. O cara não sabe, o cara não conversa com ninguém, o cara não dá bom dia. Sabe, eu não tenho, cara, eu posso ser qualquer merda nesse mundo, mas eu não consigo. Eu sei que eu tinha que ser, eu que tô errado nesse ponto, não tô dizendo que eu sou o santo e o certo, eu fui errado nesse ponto. Você tem que ser falso, cara, e eu não consigo. Eu sei que a pessoa falou de mim pelas costas, inventou uma mentira a meu respeito pra me fuder e falou isso com um chefe, única e exclusivamente pra me prejudicar. Eu não consigo entrar no outro dia e olhar pro cara e falar bom dia, tudo bom, e apertar a mão do cara. Eu não consigo, cara. Até porque eu corro risco sério de quando eu for dar a mão pro cara, involuntariamente eu dar um soco na cara do cara, porque eu sou doente a esse ponto. Então é melhor não chegar perto dele. Então eu não chegava perto de ninguém, porque eu sabia que todo mundo ali falava essas coisas. Que não convém nem falar coisas de quinta série, bicho. Que se eu contar, vocês não acreditam. Tipo, fofoquinha, cara, fofoquinha. Mentiras. Ah, tratou mal fulano de tal reclamou que foi maltratado por ele. Aí eu deu ligar pra pessoa e falar, fulano, aqui é o Thiago. Aquele dia, talvez eu tenha te sido grosso com você, não percebi... porque às vezes tá na correria, não sei o que e tal, às vezes a gente acaba falando assim, mas você me desculpa. Ué, Thiago, mas eu não falei nada disso com ninguém, não. Eu não... Não, nem de forma alguma achei que você foi grosso comigo. Pelo contrário, você foi super educado. Eu gostei de você, te achei gente boa. Sabe, cara? Uma mentira. Aí eu falei, não, mas alguém falou que você reclamou disso. Que você ligou pra lá e falou isso. Não, não fiz isso não. Você tá doido? Nunca, de jeito maneira. Eu ia ligar pra falar isso. Mesmo se alguém tivesse falado alguma coisa isso, eu não ia ligar pra prejudicar. Sabe, cara? Mentirinhas. Que aí eu desmenti na frente do chefe, só que o cara não foi lá nas pessoas que inventaram essa mentira pra falar. Pô, por que vocês inventaram isso? A pessoa que vocês falaram que falou isso, não falou. Então, de onde você tirou isso? Vai, me fala agora. Pra pessoa que começou a espalhar isso. Não fez, cara. Que era pra cortar o mal pela raiz. Então, essas coisas foram virando uma bola de neve. E foi ficando impraticável ficar perto daquelas pessoas, cara. Jornalista é um negócio que não dá. Não dá. Não dá, bicho. Jornalista é um, sabe? Vamos dar uma goleta? Jornalista é uma das piores coisas que tem, cara. Eu vejo tudo com outros olhos agora. Eu já via com maus olhos porque eu fazia faculdade de jornalismo, mas agora que eu fiquei quase um ano nessa porra, de verdade, num lugar grande que é a fábrica das coisas que saem na televisão, eu sei, cara. E agora eu sei. Agora eu sei. O que eu suspeitava e já falava, hoje eu sei, bato carimbo e falo, é isso mesmo, 10 vezes pior. Eu vejo o jogo agora, esses canais, ESPN, Fox Sports, o jogo acaba. Quando o jogo acaba, aí entra dois caras no vídeo, de terno, um do lado do outro, falando sobre o jogo, falando sobre o jogador tal. Aquilo é tudo uma merda, cara. Tudo. Tudo aquilo ali é uma merda. Uma grande, de uma... Um circo, cara. Os caras leram aquilo que eles estão falando 10 minutos antes do jogo. Não, porque o fulano de tal, depois da lesão, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Não, porque o médico falou que seriam 8 semanas de recuperação, só passaram 7 e ele já tá jogando. Isso pode ser uma irresponsabilidade. O cara não sabia daquilo. 10 minutos. O cara fala com uma propriedade. Jornalista, cara. É uma profissão onde você fala as coisas com certeza, com ar de certeza, sem saber nada. Só que não é, porque se for pra ir no ar, tudo bem, porque se vai pro ar uma coisa que você tá falando e você transparece que você não sabe aquilo, não funciona, as pessoas percebem, então você tem que passar uma segurança. Só que as pessoas ficam viciadas nisso e elas são assim pra vida. Então é um negócio inacreditável, cara, você chega pra trabalhar, as pessoas estão falando do Neymar e da Bruna Marquezine, do casamento dos dois. Da relação de duas pessoas que... elas nunca vão conhecer e que nunca vão ter ideia que elas existem. Ah, porque o peito da Bruna Marquezine tá caído. Ah, porque ela tem dinheiro pra botar silicone. Por que ela não bota? Umas gorda. Umas mulher de 100 quilos, cara. Umas puta baranga. Sabe, baranga de gorda e feia. Gorda, feia e burra. Que tão... Cara, é inacreditável. Tem... E essas pessoas tinham aval pra corrigir o meu trabalho. Corrigir uma pessoa que lê um livro por semana desde os 15 anos. E que tem 20, quase 25 agora. Pessoas que falam mim, pra mim fazer. Sabe? Mim dá isso aqui. Que não sabem usar o verbo da forma correta. Sabe? Há pessoas que trocam mas por mais... frequentemente, não fazem a menor ideia do que estão fazendo. Sabe, verbos tipo assim, pode por poder, sabe? Ele poder fazer isso. Sabe, cara? Essas pessoas, ridículas fisicamente, cretinas de caráter e burras, eram hierarquicamente superiores a mim. E poderiam dar pitacos no meu trabalho e eu era obrigado a engolir. Obrigado. Porque era assim que todo mundo que estava no meu cargo fazia. Calava a boca e aceitava. Mesmo que estivessem certos. É assim que a banda toca. Aí você vai falar o seguinte. Não, tudo bem, mas se você for ver aquilo que estava antes. por causa dessa frase que continuava, era o que dava o sentido da frase. Se você tirar esse pedaço e mudar pra isso, o resto da frase vai perder o sentido. Você provava pra pessoa que ela tava errada, e a pessoa não abria mão. E depois ainda mandava relatório pro chefe falando: Thiago é arrogante, não sabe ouvir nada. Pessoas que você fala um A com elas, de contestar o que elas estão falando, não, mas você já... Não, mas aquilo ali faz toda a diferença. Se você tirar aquilo ali, vai mudar e vai ficar errado. A pessoa já começava a gritar, sabe, gente que não tem o pingo de educação, cara. É um negócio que foi foda, foi foda. Isso foi me abalando pra caralho. Me abalando pra caralho. Eu entendi ali que eu era um puta de um menino, moleque de merda, que não sabia vestir uma máscara, chegar na frente de todo mundo e falar: não, é isso mesmo, não, ficou excelente esse texto. Nossa, essa mudança que você fez, assim, fez toda a diferença. Pode... Não, muito obrigado, a partir de agora é assim que eu vou fazer. Sabe, cara? Porque no fim das contas é isso que você tem que fazer. Porque eu debater ali que a minha ideia que estava melhor, provar que a minha ideia estava melhor e estava certa, só ia causar um desconforto na pessoa e fazer ela ficar, gostar menos de mim. Porque o ego dessas pessoas são enormes. E eu fazer do meu jeito não ia me trazer benefício nenhum. O salário ia ser o mesmo no fim do mês. Mas aí, é isso que eu digo, cara. Todo mundo te ensina a ser o cara que preza pela qualidade do negócio, qualidade do trabalho. Não, que tem que fazer o melhor sempre, se dedicar. E sempre que puder melhorar, tem que melhorar. E tem que conversar. Não é isso, cara. Não é isso. Não é sobre fazer o melhor. É sobre puxar o saco das pessoas que são superiores a você e aceitar mesmo que você esteja certo. É isso que faz a diferença no ambiente de trabalho. É isso. Esse papo de que... Não, se esforce pra ser o melhor. Não, cara, se esforce pra ser o mais puxa-saco e o mais falso. Aí você chega longe. Se você for correto e reto, sabe? E retilíneo nas coisas que você faz, em sua conduta impecável, e se dedicar única e exclusivamente à qualidade do material que você tá fazendo... É o microfone fazendo barulho, cara. O que que é isso? Para aí, meu. Para aí, bicho. Parou? Parou. E se dedicar única e exclusivamente ao que você tá fazendo, a qualidade daquilo, de fato, você vai se fuder. Você vai ser visto como cri-cri, como arrogante, como chato, como cara. E eu realmente não dava bom dia pra ninguém. Eu dava pra algumas pessoas que não tinham nenhum motivo pra se considerarem minhas rivais. Como, por exemplo, cargos mais humildes. Que não eram cargos de grandes jornalistas e famosos e pessoas que aparecem na televisão. Todos eram meus brothers, que até hoje que eu já saí, eu saio pra beber, converso e pra caralho. E eles odeiam essas pessoas que eu odeio e que me odiavam tanto quanto eu. Então é isso, cara. É um grupo que tá ali, que é mais influente do que o chefe, que é um banana. E que mandam ali, cara. E quem não entra na panela, quem não faz parte do coisa, do falar do Neymar e falar, sabe, da cirurgia do Neymar e ficar falando de Lava Jato o dia inteiro. Quem não faz parte dessas coisas é arrogante, é excluído de tudo, é completamente deixado de lado. Isso foi se arrastando até um ponto que eu falei, tá, cara, então se vai ser assim, vai ser assim. Eu taquei o piloto automático no avião e peguei uma revistinha, um gibi, sabe? Tava dentro do avião. Não dá, cara, não dá mais. Não dá mais. Botei no piloto automático, sabe? Apertei o botão piloto automático. Pluf! Inclinei a cadeira pra trás até virar uma cama. Deitei, peguei um gibi e comecei a ler. Botei em frente ao meu rosto e comecei a ler. Deixa esse avião ir sozinho, cara. E assim foi nos últimos 2 meses, talvez. Sabe, chia cara, chegava atrasado 15, 20 minutos todo dia, foda-se, é assim, beleza. Tava querendo pedir demissão, cara, só que e as pessoas, é por isso que eu não peço conselho pra ninguém, cara, porque nego é filho da puta, sem saber. Nego, até quando uma pessoa tá dando conselho pra outra, ela pensa nela mesma, ela pensa No que ela acha que é o certo, entendeu? Ela não pensa no que é melhor pra você. Então, aí você vai pedir, pô, cara, eu tô querendo pedir demissão, mas você pede demissão, você perde todos os direitos de ganhar tudo ali, de direito trabalhista, de ganhar o que você merece ganhar, o que é o seu direito de ganhar todos os benefícios. Você perde tudo se você pedir demissão. Não tem direito a mais nada. Ah, não, mas se você for demitido, você vai perder o prestígio e vai queimar a sua carreira e você nunca mais vai conseguir emprego. Não, se você quiser sair, você tem que pedir demissão antes. Quer dizer, o cara, olha só, o cara tem que se fuder dia após dia. Eu não tinha feriado, nem sábado, nem domingo, nem feriado. Natal, Ano Novo, Páscoa, pau no cu, qualquer dia é dia de trabalhar. Com uma folga a cada 6 dias. Então, às vezes caía no sábado, às vezes caía no domingo a folga. Então, tinha dia que eu trabalhava, tinha semana que eu trabalhava sábado, tinha semana que eu trabalhava domingo. E revezava. E de segunda a sexta, normal. Hora extra pra caralho. Aí você bate a hora extra, mas não ganha. Porque os caras manipulam o ponto que você bate. Você trabalhou, em vez de trabalhar 8, você trabalhou 10 horas. Aí os caras manipulam, não tem como manipular no sistema. Aí o cara bota como se você tivesse trabalhado só 8. Só que se você trabalhar menos, por exemplo, faltando 15 minutos pra ir embora, pra bater o ponto, você bateu 15 minutos antes, aí sim você deve 15 minutos. Aí eles não botam como se você tivesse saído na hora certa, entendeu? Caralho, você vai ficar fazendo barulho? O que que tá fazendo barulho, cara? O que que tá de errado? Agora parou. Entendeu? Aí o cara é explorado. O cara é esculachado. O cara é injustiçado pra caralho. Puta que pariu. Vamos consertar isso aqui. Eu acho que eu sei o que é que tá fazendo esse barulho. Ai, meu saco. O que que é, cara? Agora sim. A saúde do cara vai para o caralho, sabe? Eu nunca fui de ficar doente, cara. Nesses 8 meses eu fiquei doente, no mínimo, umas 20 vezes, chutando baixo, deve ser o dobro disso. Aí o cara tem que ficar tomando antibiótico, tem que ficar indo no médico, tomando, sabe, injeção no rabo. Se fode, fica estressado, nasce cabelo branco no cara, o cara começa a ter insônia, sabe, o cara começa a se alimentar mal, começa a ter problema de estômago, começa a ter problema de cagar, de intestino. Começa a fumar pra caralho pra desestressar, começa a ficar com pigarro, começa a se fuder, começa a perder a voz. O cara fica numa angústia que não tem fim, sabe? Pensando que no outro dia tem que trabalhar naquele inferno. E ainda tem que sair de mão abanando. Quando quer sair, não tem direito a nada. Tem que abrir mão de tudo, porque senão a carreira vai ficar prejudicada, sabe? Não seja demitido. Antes de ser demitido, se demita, porque a sua carreira vai sair prejudicada. O cara, é mulher, brincadeira com a minha cara, né, bicho? De jeito nenhum. É assim que vai ser? Então é assim que vai ser. É desse jeito, não tem conserto. De 1000 conversas com o chefe, explicando tintim por tintim o que tá acontecendo, e o cara se negando a abrir o olho e saber. O cara sabia o que tava acontecendo. Ele sabia, e já tinha acontecido com outra pessoa, outro funcionário que foi demitido, antes de eu entrar na empresa. Pelos mesmos motivos de boicote, de gente infernizando, sabe? Fazendo. O cara já sabia o que estava acontecendo e se recusou a fazer alguma coisa. Ele fazia paliativos para parecer que ele estava se importando, mas que no fundo não mudava nada. E isso foi se arrastando até o momento que eu tomei uma decisão. Vai ser assim. Então era isso. Chegava, não olhava. Como se, sabe, como se, quando você entra num salão vazio. Você vai pegar uma cadeira, vai sentar numa cadeira que tá lá no fundo, você só vai reto, chega na cadeira e senta. Era isso que eu fazia, cara. E aí ficou impraticável. Porque é um ambiente onde todo mundo tem que falar com todo mundo. O tempo todo é bom, sabe? É necessário. É um ambiente onde é necessário que as pessoas conversem. E não era isso. Só fazia o meu, só o meu. E o resto, ok, tá aí. Ah, como é que tá? Isso, tá. O que era necessário falar e as pessoas... E a gente precisava, aí eu falava, não tinha jeito. Mas o resto, cara, interação de conversinhas, ainda não tinha nada. Não tinha absolutamente nada. Aí o cara, depois de 8 meses de merda pura, o cara me chamou e falou, cara, olha só, tecnicamente você é um dos melhores que já passaram por aqui. Tá certo, a inexperiência, você formou de pouco tempo, mas não sei o que, de talento, não sei o que, né? Mas é um ambiente onde as pessoas têm que se relacionar bem, e isso não tá acontecendo, e provavelmente não vai acontecer. Então, basicamente, o que ele me falou nas entrelinhas é mais fácil te demitir do que demitir 10 pessoas. Então, ele falou, então a gente vai deixar você ir, vai ser melhor pra você, vai ser melhor pra empresa, blá, blá, blá, blá, blá. E eu falei, yes, consegui. Não me demiti. E vou sair do trabalho com tudo que eu tenho direito. Com tudo. Com cada centavo. E foi isso, cara. E agora, porra, estou umas 1000 vezes mais experiente, tanto em questões profissionais quanto em questões pessoais, de saber como lidar com certas situações. Aprendi pra caralho, bicho. Por mais que possa parecer escroto falar, aprendi pra caralho. E tô 200 vezes mais preparado do que eu tava quando eu entrei. Vocês não fazem a menor ideia do inferno que foi. E agora é isso. Não tenho mais motivos pra esconder a minha existência da internet. Foda-se. Pega isso aqui, enfia no rabo, manda pro... sei lá, cara, pra quem. E estou de volta. É isso que aconteceu na minha vida. Foi isso. Quanto tempo já? Tem muito tempo de podcast. Demorei muito pra falar, então vamos mudar de assunto e ler algumas coisas. Já estamos com o e-mail aberto. E vamos dar continuidade ao podcast, porque é assim que eu fazia, não era? Não era? Cara, antes vocês estão vendo. Sabe por que agora eu tô desempregado, cara? E eu fico vendo televisão. Eu alterno meu tempo. Olha que coisa maravilhosa, cara. Eu vou ver a Copa do Mundo inteira, sem precisar trabalhar, eu vou ver todos os jogos, recebendo por isso, porque eu tenho direito, porque eu fui demitido, eu vou estar recebendo dinheiro e vou ficar em casa. Não é maravilhoso? Não é? Fala que não é. Aí eu fico vendo televisão, alterno meu tempo entre televisão, comer e dormir, e fumar cigarro. É isso que eu falo. Aí tem uns negócios, programa do Porchat, vocês já viram essa merda? O nível de imbecilidade que eu estou é nível... programa do Porchat. O cara assiste isto na televisão. Aí, cara, tem um negócio que é muito engraçado. Não intencionalmente, porque uma coisa é você ser engraçado. Sabe o Zina do Pânico? Ele era engraçado. Mas ele não era engraçado do nível do Bill Burr ser engraçado, entendeu? Um é engraçado porque quer e porque planeja e porque escreve, porque pensa. O outro é engraçado porque o cara é a graça em si, entendeu? Ele é o motivo da... ele é a piada. A pessoa é a piada. Esse caso do Porchat não é bom no sentido literal da palavra, mas é bom de ser ruim, entendeu? Quando começa o programa, aparece o Porchat, ele na rua, ele vai na casa das pessoas, o programa dele começa tipo 30h. Aí aparece 30h ele nas ruas, ele vai na casa das pessoas e... ele bate na porta da casa e fala, oi, é o Fábio Porchat, deixa eu... Aí a pessoa abre, aí ele entra na casa da pessoa e ele vê se a pessoa tá assistindo o programa dele na televisão. E quando a pessoa está, ele dá R$100 pra pessoa. Quer dizer, é muito engraçado, cara. Sabe, entender a situação por trás daquela cena, porque o que parece é... ah, o Fábio Porchat, o cara do programa da TV, entrando na casa da pessoa, surpreendendo, a pessoa toma um susto. Ai, meu Deus, o Porchat, e abraça. Ah, você tá vendo o programa do Porchat? Aí a pessoa, tô assistindo aqui. Aí ele, tá assistindo. Aí, todo mundo pula, todo mundo se abraça. Ele, toma de R$100. Aí ele cola um adesivo na porta da pessoa e tem lá, estava assistindo o programa do Porchat e ganhei R$100. É um adesivo que ele cola pra ficar de lembrança na casa das pessoas. Essa situação, superficialmente, é ok, é um negócio de televisão, o cara vai na casa dos telespectadores. Mas a situação que tem por trás disso, que só alguns doentes mentais enxergam, é muito engraçada. Quer dizer, aí tem vezes que ele entra, aí tem tipo 2 pessoas na sala que estão vendo TV, aí tem 5 nos quartos da casa que estão dormindo, porque já é 30h, os caras acordam às 5 da manhã, 6, o cara tem que trabalhar. O Brasil, os fudidos, trabalham cedo, acordam 5 horas. Ainda mais São Paulo, cidade grande, que o cara tem que pegar 5 ônibus pra chegar no trabalho, 2. Agora tem que acordar 4 da manhã. Aí entra um cara milionário. Entra na casa das pessoas à força, porque a pessoa, se a pessoa parasse um minuto pra pensar, ela não deixaria o cara entrar. Ela deixa porque ela toma um susto, ela vai ver quem é na porta, ele tampa o olho mágico quando ele bate na porta, ele tampa o olho mágico, a pessoa fica, quem é? Quem é ele? Não, é o vizinho. Só... Aí a pessoa vê que é o Fábio Porchat, que é um cara famoso, e o instinto é deixar o cara entrar, porque o famoso, sabe, culturalmente no Brasil, o cara que é famoso, ele pode tudo, ele pode chegar na sua casa e cagar no, na sala que você tem que aplaudir. Se a pessoa parasse um minuto pra pensar, ela não ia deixar o cara entrar. E fala, cara, não, beleza, não, não, não filme minha casa, eu tô de pijama, tem gente dormindo, o cara acorda amanhã cedo. Mas é a cultura da, sabe, o culto aos olimpianos, às personalidades da mídia. Aí deixa o cara entrar na casa. Quer dizer, um cara milionário entra à força na casa das pessoas, porque a pessoa abre a porta, ele já empurra, a pessoa toma um susto. Pra torturar a pessoa, pra falar se vai ou não dar 100 reais pra pessoa. E quando a pessoa não tá assistindo, ele não dá 100 reais e ele cola um adesivo da vergonha que ele fala. Que tá escrito assim, não estava assistindo a programa do Porchat e perdi 100 reais. E aí ele cola e não dá 100 reais pra pessoa. Quer dizer, o cara estragou provavelmente uma semana de trabalho. Porque o cara que acordar 5 horas, que meia-noite já tava dormindo, o cara acorda, vê o Porchat, o coração do cara vai na boca, ah, um cara famoso na minha casa, uma câmera gigante com uma luz na minha cara me iluminando, e um cara com um microfone, falando se eu tô vendo o programa do Porchat, que eu nem sei o que é, sabe, um trabalhador brasileiro comum? E aí sai sem ganhar 100 reais, porque ele não tava assistindo, obviamente, porque ele é um explorado que precisa dormir e acordar cedo pra pegar ônibus e trabalhar o dia inteiro, e perde 100 reais, e perde a noite de sono. E provavelmente não vai dormir pela próxima hora, porque a filha de 14 anos que assiste Porta dos Fundos vai ficar berrando que o Porchat estava na casa, e o cara vai, isso vai desregular o sono do cara pro resto da semana. Então é isso. Um cara milionário, que não tem compromisso com nada, vai na TV, sabe? Ele deve gravar os programas da semana inteira em um dia só. Geralmente esses caras fazem isso. Então o cara vai lá, aí os 5 entrevistados da semana é o Luan Santana, o Simone, sei lá, e mais outras 3 caras irrelevantes qualquer. Aí ele grava tudo no mesmo dia, ou 2 por dia, e o resto da semana o cara fica à toa, dando rolê, comendo mulher, gastando os milhões que o cara ganha. Então o cara fica fora da realidade, ele acha que é legal. Olha só, cara. E tem gente que tá assistindo televisão, mas não tá no programa dele. E aí ele briga. Não, não pode, não sei o que, não pode. Deixa no programa Porchat, perdeu 100 reais. O cara torturando as pessoas psicologicamente. Você ia ganhar 100 reais, se tivesse agora, não vai ganhar. Aí a pessoa que já é pobre tem que se atentar ao fato de que ela não vai ganhar 100 reais. E isso lembra ela de, mais uma vez, meia-noite e meia, que ela é pobre. Olha a tortura que o cara faz. Quer dizer, a pessoa não tá assistindo Record, a pessoa não tá assistindo TV aberta, a pessoa tá tentando sair da ignorância que é a TV aberta, e ele pune não dando 100 reais. Tinha que ser o contrário. Tinha que dar 100 reais pra pessoa que não tá assistindo. Entra na casa, o cara tá lendo um livro, aí você dá 100 reais. O cara tá escutando música clássica, 100 reais. Não, aí entra, tá assistindo um programa do Porchat, vendo uma entrevista com o filho do Leonardo. Aí ganha 100 reais porque tá propagando a cultura da burrice e da ignorância no país. Aí o cara ganha 100 reais. O que é uma humilhação ainda maior, porque nessa situação, com um cara milionário, é tipo se ganhar um aviãozinho de dinheiro do Silvio Santos, cara. Uma nota de dinheiro dobrada em formato de aviãozinho é uma humilhação por si só. O Porchat entrando, um cara milionário entrando na casa de um fudido, fazendo uma condição pra dar ou não 100 reais pro cara ter que se justificar, ah, tava assistindo, assisto todo dia, ganha 100 reais, uma esmola. perto do que o Porsche ganha, isso é uma merda de dinheiro. Podia dar 10 mil reais que não ia mudar nada, cara, pra ele. E o fato desse cara ser milionário, entrar na sua casa, te acordar, você que tem que acordar 5 da manhã, e te dar 100 reais, é humilhante pra caralho. Porque não vai mudar a sua vida 100 reais, você não vai comprar um carro, você não vai quitar a sua casa, minha vida. Você vai, sei lá, comprar um engradado de cerveja e um quilo de carne pra cozinhar, pra fazer no fim de semana. E só, os 100 reais só vai te lembrar que você é pobre, cara. Tem que pagar conta de luz. Ah, e outra coisa que passa, que é bizarra também, é um negócio que chama Power Couple. Power Couple é um programa insuportável na televisão, que são casais que tem que fazer provas de, sabe, de provas físicas. Provas, sabe, Olimpíada do Faustão, um pouco mais moderna. Chatíssimo, muito chato. Eu fiquei puto um dia, aí é um homem e uma mulher, que fazem a prova juntos, são vários casais. Aí eles vão fazendo as provas, quem tem um desempenho melhor no final, pior, é expulso da casa, e quem vai sobrevivendo até chegar o casal, que é o casal campeão. Aí tinha uma prova que eu vi, que era o seguinte, era um lugar muito alto assim, sabe, tipo umas torres de metal assim, fina, que ia até o alto. Imagina, sabe essas estruturas de metal que tem show de banda? Essas estruturas de metal que monta assim, pra fazer palco, aqueles negócios que é uns metal entrelaçado assim, alto, umas torres assim. Então tinha duas dessas, e lá em cima, tipo 50 metros de altura, elas eram interligadas por uma ponte. E no meio dessa ponte tinha um negócio, tinha duas peças, e cada integrante do casal tinha que... Aí tava um de um lado e um do outro dessa ponte. Os dois tinham que atravessar, ir até o meio, pegar cada um uma peça e juntar essas duas peças que faziam um negócio. Aí a prova ia estar completa. Só que era muito alto e o negócio dava uma tremida. É lógico, eles estavam presos, não, né, com o negócio de segurança, não ia ter como cair. Aí começou a prova. O cara vazou pro negócio e chegou em um segundo no meio do negócio. A mulher travou e começou a chorar, falando que tava com medo e não conseguiu fazer o negócio. Só que a sorte, aí foi o cara, igual uma bala, sabe? E o cara sabia que ele tava preso com um cabo de aço, ele podia cair, cara. Ele ia perder a prova, mas ele não ia morrer. Então, vale a pena arriscar. E o cara conseguiu, ele foi vazado pro meio, chegou, pegou a parte dele, e aí ele ficou, vem amor, não, vem, não sei o quê. Aí ela... Não consigo, e começou a chorar, e como sempre, cara, eles querem meter essa, que mulher faz esses negócios, faz academia, faz crossfit, como se fosse saudável mulher treinar, esse cara não sabe nada de saúde. Mulher pegar peso pesado é a coisa mais prejudicial que você pode fazer pra uma mulher, é melhor a mulher usar crack do que treinar pesado, cara. Aí ela se cagou de medo, ficou chorando e ficou paralisada. A sorte foi que o cara, além de ir na metade dele e pegar a peça dele, ele poderia ir na outra metade, quer dizer, ir de encontro até a mulher, pra voltar e fazer a parte da mulher na prova, entendeu? O cara fez a prova sozinho. Ele foi da base dele até a metade, pegou a peça dele. Depois ele foi até a base da mulher pra fazer a prova como se fosse a mulher, voltou até o meio, pegou a peça da mulher... E juntou as duas e fez o coisa e completou a prova sozinho. A mulher ficou estática, imóvel. Aí depois que acaba a prova, corta pro casal no estúdio, pros dois falando de como foi a prova. E adivinha? A mulher tava com raiva do cara. A mulher estava puta com o cara. E o cara tava cabisbaixo. Sem entender nada. Sabe, é porque são casais reais, imagino eu, não são tipo assim, casais fictícios que são formados ali pro programa. Ah, você vai ser dupla com fulano, você vai ser dupla com a fulana. Não, são casais que já eram casais antes do negócio, que se inscreveram juntos na competição. Deixa eu falar agora. Puta, garganta seca que eu tô. A mulher tava puta com o cara. O cara fez a prova sozinho, salvou os dois de ser eliminado da merda. E a mulher tava puta com o cara. Ah, porque não sei o que, não sei o que, não sei o que. E ele fica jogando na minha cara que ele fez a prova sozinho. Ele fica agora jogando na minha cara. A mulher puta falando isso. E o cara meio assim, com a cara de... Mas eu fiz mesmo. Fiz sozinho. Qual... De que você tá com raiva? Eu invento... Você... Você ficou parada. Eu fiz a minha parte e fiz a sua. E fiz sozinho a prova. Salvei a gente. Você devia estar me abraçando. O cara não falou nada, mas ele estava transmitindo isso com o olhar dele. Você devia estar me abraçando. Sabe, a gente devia sair daqui, você devia ficar de quatro. Deixar eu te arrombar a perereca durante 2 horas. E depois tomar uma gozada na boca e engolir. E olhando no meu olho. E fazer isso durante 1 mês, porque a gente ficou num reality que a gente pode ganhar dinheiro se a gente for campeão. Mas não, a mulher tava puta. Mulher não tem gratidão, cara. Não tem gratidão. Ingratidão elas têm muito. O senso de gratidão de mulher é zero. Você pedir pra um cachorro analisar uma pintura do Van Gogh. Analisa essa pintura aí. Você bota uma pintura hiperrealista, sabe aquelas que parece uma foto que um puta cara talentoso fez aquele negócio? Na frente de um cachorro e bota um outro quadro que é só um pedaço de barro jogado na tela. Ele não vai saber a diferença. Sabe? A mulher não, é igual a mulher, cara. A mulher não sabe atribuir valor a coisas, a atos, entendeu? Às vezes você faz um ato pra uma mulher... Que é um ato foda, que ela deveria saber que você é um cara leal, que gosta dela, que tá do lado dela. Que você pensou em transmitir isso. E você transmitiu aquilo num ato que você fez, numa situação que você foi lá e fez. E foi um cara leal, um cara foda. Que ela deveria ser grata. E ela não fica nem um milésimo da felicidade de quando você dá um colar de sabe, de pedra preciosa. Elas não sabem valorizar o que é, o que tem realmente valor, entendeu, cara? É foda. Agora eu falei tudo que eu tinha pra falar e agora eu vou ler e-mail e vou finalizar essa bosta que eu voltei. Já tem mais de 1 hora? Tem, sim. Vamos lá, cara. Fracassado consciente. Olá, Thiago, tudo na paz? Segue aqui um breve relato de um fracassado social... Não para me lamentar ou choramingar culpando Deus e o mundo pela merda da minha vida, mas principalmente para servir de exemplo. Cara, se você já baseia o seu texto para servir de exemplo, você já não está servindo de exemplo. Sobre o que não se deve fazer ao longo da vida para se sabotar, ao mesmo tempo em que tento mostrar que a qualquer momento da nossa existência podemos tomar atitudes que façam de nós mesmos pessoas um pouco menos piores, apesar de sermos uns bostas que somos. Sou filho de mãe solteira e tenho um irmão autista que não suporta até hoje. Somos filhos de pais diferentes. Aliás, por parte de pai, tenho um casal de irmãos um pouco mais jovens que eu. Minha mãe, apesar das neuras dela, soube segurar bem a barra de criar 2 filhos sozinha. Se hoje as coisas não são muito fáceis para uma mãe solteira, imagina no final dos anos 70. Desde os 8 anos passei a tomar conta da casa com meu irmão, tendo que cuidar dos afazeres domésticos, inclusive cozinhar, enquanto minha mãe passava o dia fora trabalhando. Isso até que foi bom, pois a partir daí nunca mais dependi de quem quer que seja para fazer minha comida, lavar minhas roupas e outras coisas. Aliás, considero um absurdo essas feministas de merda se orgulharem de não saber fritar um ovo, achando que isso é independência, quando na verdade elas são dependentes de outras mulheres. Geralmente as empregadas da casa da mamãe para cozinhar para essas gordas de cabelos verdes raspados e sovacos cabeludos. É verdade, cara. Toda feminista, pra ela tá sendo feminista, ela depende da exploração de outras pessoas. E geralmente mulheres. Entre tarefas domésticas e deveres de casa, acompanhados de muitos desenhos no programa Mara Maravilha e Show da Xuxa, puta velho que você é, hein, meu amigo. Tive uma infância e pré-adolescência relativamente tranquila nos anos 80. A maior barra que me lembro daquela época foi a depressão da minha mãe ao chegar aos 40 anos. O que acabou fazendo com que uma ex-hippie, ateia e maconheira se tornasse protestante crente. Fora isso, várias crises econômicas e hiperinflação estão bem gravadas em minha memória. Às vezes penso que esse tipo de merda na economia faz falta a essa geração afrescalhada de hoje, que nunca viu outro dinheiro que não real. Nunca sofreu com a falta de alimentos nas prateleiras dos supermercados, coisas à la Venezuela. Comecei a trabalhar fora de casa aos 14 anos porque minha mãe não suprisse as necessidades financeiras do lar e da família. Não porque minha mãe não suprisse as necessidades financeiras do lar e da família, mas porque nessa época eu comecei a sair com as primeiras paquerinhas e queria ter grana pelo menos para comprar sorvete para as garotas e levá-las ao cinema. Além disso, realizei o sonho de adquirir minha primeira bicicleta com a grana do meu suor. Na passagem de 91 para 92, aconteceu algo que na época me chateou muito. Desde 85 morávamos a 2 quarteirões da praia, mas nosso apartamento era alugado. Nessa época minha mãe, puta e meio grande, mas vamos lá, já começamos, né? Minha mãe conseguiu comprar um apartamento próprio, mas esse ficava no subúrbio, de onde eu precisava pegar 2 ônibus para chegar ao litoral e rever meus amigos de infância e adolescência. Nessa mesma época eu mudei também de escola, saindo do 8º para o 1º ano. E também tive que largar um emprego que ficava a 3 quarteirões do antigo apartamento, enfim, um monte de mudanças de merda que eu odiei na época. Puta, cara, tem mais um... Nossa, não vai dar pra ler, cara. Vamos lá. Vamos pular, cara. Lá pro final. Já pulei uns 15 parágrafos, caras. Não tem como, cara. Não tem como. É muito grande. Nessa época eu entrei numa maratona de preencher o vazio de minha vida medíocre com muito sexo, geralmente sem camisinha, do sistema do aperte e botão do foda-se. Durante esse período surubástico, conheci 2 mulheres maravilhosas, uma em 2010 e uma em 2012. Mulheres que qualquer homem sensato faria questão de se casar, ter filhos e ser feliz pra sempre. Mas esse cara sensato não sou eu. Fiz de tudo pra perdê-las. Hoje ambas estão casadas com caras que são vencedores sociais, concursados, com casa própria e estabilizados na cena. Em 2015 pedi demissão do tal emprego para abrir minha própria microempresa junto a um amigo, uma amiga de trabalho. Hoje, aí tô pulando tudo, cara. Hoje, com 41 anos, voltei a morar de favor num quarto na casa da minha mãe. Torrei a pouca grana que juntei por anos. Meu único bem é uma moto que tem mais ferrugem que pintura. Pedi demissão de mais um emprego por causa de minha cabeça quente. Tenho menos de R$1.000 na conta e estou sempre paquerando com a ideia de suicídio. E como você disse, é a carta coringa no jogo da vida. Tenho pesquisado bastante sobre formas indolores de me matar. Penso em fazer isso no mato onde nunca me achem, pra não encher o saco da minha família com bobagens como velório e enterro. Está certíssimo. Não em se matar, pelo amor de Deus, não tô fazendo apologia não. Mas se for fazer, que não seja, não vai incomodar os outros. Minha atual namorada, pobre e proletariada, está grávida. Ai, cara. E amanhã vamos comprar Citotec de um bandido pra ela abortar. Ih, rapaz. Acho que vai dar problema ler esse meme. Eita. Vamos. Nossa, cara. Tá, vamos ler o último aqui. Sou o último parágrafo. Sou um fracassado perdedor vivendo uma vida efêmera, vazia, sem sentido, num mundo de merda rodeado por 7 bilhões de filhos da puta, no oceano infinito de merda, onde estamos afundados até a garganta e com golfinhos bem dotados nos sodomizando. De vez em quando levantamos a boca na tentativa de respirar melhor e nos damos conta de que está caindo uma constante tempestade de pica, gala e urina. As únicas opções são afundar de vez na bosta ou boiar na merda. Todos os dias quando acordo... Não tenho mais o tempo que passou... Não, brincando. Torço pra essa porra toda de humanidade tenha acabado e sempre me decepciono por constatar que tudo continua aqui. Descobrir seu podcast foi um alívio pra mim, por eu saber que mais pessoas pensam como eu, mais ou menos. Tenho feito maratona pra aprender cada vez mais com você. Você tem 41 anos, cara. Eu tenho que aprender com você. E também com o pessoal dos podcasts Saco Cheio, Caçamba Inc., Sociedade Primitiva, Decadência... Poco Suíno, entre outros, com temáticas semelhantes que me ajudam a manter a sanidade. Resumidamente, é isso. Resumidamente, o cara teve a pachorra de falar resumidamente é isso. Abraços e sucesso pra você. Um grande abraço, cara. Foi um e-mail longo. Foi um e-mail muito longo. Vamos ler outro e-mail aqui, cara. Vamos encerrar essa porcaria. O cara mandou aqui. Matheus Rodrigues. Fala, fiote, tá bom? O primeiro relacionamento é, via de regra, fadado ao fracasso. Estou completando 1 ano de namoro com uma menina e por esse percurso passei... Não, vamos responder. O primeiro relacionamento é, via de regra, fadado ao fracasso? Não. Tem pessoas que casam com o primeiro relacionamento e dura a vida inteira. Estou completando um ano de namoro com uma menina e por esse percurso passei por um processo doído de mostra de ferimentos que sempre estiveram em mim, porém nunca foram cutucados. Inseguranças, ciúme, invejas, etc. Por vezes tão insuportáveis que a única vontade é chutar o balde e dar um pé na menina, simplesmente por um derrotismo patético de não consigo lidar com essa porra. Eu sou assim também. Embora tudo esteja nos trilhos entre a gente, tenho 19 anos e ela 21. Ih, meu Deus. E como dizem os confrades da real, meu poder de barganha no relacionamento com ela é médio-baixo, limítrofe, principalmente por ela ter pegado mais gente que eu na vida. Meu amigo, saia fora agora disto aí. Ô, oh, tá doido, rapaz? A tua primeira relação também teve esse tom de eu sou uma merda tão completa que não vou ser capaz de contornar qualquer bosta que acontecer entre mim e ela? Não, cara, sabe por quê? Porque eu não comecei um relacionamento na minha vida até eu ter certeza que eu não seria esse cara que você tá sendo. E comecei a namorar com uma mulher virgem. E eu já não era virgem há muitos anos. Eu preciso dizer que é assim que se namora pela primeira vez? Tenha várias experiências com várias mulheres, tome muitos foras, chegue em várias mulheres, pegue várias, tome não de várias, mete a cara e toma porrada. Aí quando você tiver pelo menos um calo pequenininho assim, sabe? Um calinho que seja na mão. É, o cara nunca pegou peso na academia e ele quer participar da competição de powerlifting. Pra pegar 200 quilos de uma vez. O cara não tem um calo na mão. O cara não tem musculatura. O que que vai acontecer, cara? O que que vai acontecer? Me diz o que que vai acontecer. Um macaco consegue prever o que vai acontecer. Vai na academia e puxa peso antes, cara. Vai na boate e chega na mulher mais bonita que você conseguir. Na cara de pau, rindo de si mesmo, sabendo com certeza 100% que você vai tomar um fora. Chega e fala, você é a mulher mais linda desse lugar, eu quero te dar um beijo na boca agora. Fala isso. Ela vai sair com nojo da sua frente, vai te chamar um segurança, sei lá, vai te jogar bebida na cara e vai ser divertido, porra. Sabe, baixa Tinder, você deu match com qualquer um e fala assim, eu quero enfiar meu pau na sua boca. Fala isso, cara. Não porque vai acontecer, porque não vai. É só pra... Entendeu? Você vê que mulher é um negócio que não é superior. É, pelo contrário, cara. É pior. É tipo... Você que tinha que estar se ensinando uma coisa, sabe? Então, cara, aprenda com elas até o momento que você consiga ensiná-las. Aí você tá pronto pra namorar com uma mulher virgem. Não vem, o cara que tem 18 anos, 19 anos, namorando mulher de 21, que já deve ter, o que essa mulher já deve ter tomado de pau na cara, bicho? De batida de pau na cara. Melada na boca de porra, sabe? Babada de porra, sabe? Baba na, quando vaza pelo canto. Aí o cara faz o quê? O cara namora e fica nessa, me mandando e-mail perguntando se é normal se sentir sem autoestima e ter um poder de barganha baixo. Achei que isso ia ser o líder dela, cara. Eu achei que você ia ser o chefe dessa relação. Porque pelos detalhes que você me deu aqui, tava na cara que você ia ser o líder dela. Você ia comandar essa relação. Me espanta muito você falar que seu poder de barganha é baixo, mas me espanta demais. Um abraço pra você e termina hoje. Hoje, esse relacionamento. Eu quero que você termine hoje e me mande um e-mail e eu vou ler no meu próximo podcast você falando, terminei esta merda. Que coisa, cara. Que coisa. E-mail do Facebook, cara. Que coisa, hein. Só tem e-mail muito grande, cara. Só tem e-mail muito grande. Vamos ver se tem algum pequeno. Vamos terminar. Tem um conceito no jornalismo que chama happy end. Happy ending. Happy ending. Happy. Vou ler em inglês só com sotaque britânico. Happy. O conceito de happy end é que você fala, começa o jornal falando as desgraças, só merda, greve, atropelamento, e suicídio e assassinato. Aí no final você fala, ô, um professor de jiu-jitsu dá aulas gratuitas pra crianças, veja só na reportagem. Aí parece um cara, uma vez por mês, dá uma aula de 15 minutos. Aí é o happy end, aí termina com um sentimento feliz, entendeu? Vamos ter um happy end nesse podcast? Vamos. Ok, comecei a ler o blog do Pobretão há 2 semanas. Estou com o mesmo pensamento de investir o dinheiro que conseguir, pois não quero e não preciso viver dos luxos modernos, assim como viver que nem um corno pro resto da vida. Estou lendo sobre isso há pouco tempo e não sei ainda quase nada. Não manterei contato porque não tenho muito entusiasmo para isso, mas peço que se receber coisas interessantes sobre investimento de algum ouvinte que compartilhe falando no podcast. Aliás, sou o cara que te falou, que te enviou um e-mail falando da mãe que tinha câncer e que acompanhou ao hospital para fazer uma tomografia há 4 ou 5 meses. Acabei não terminando de contar como foi a sensação de estar naquele purgatório, que é um hospital que trata pessoas com câncer, pois como tem um problema de ansiedade muito forte, estava muito nervoso para falar sobre. Acho que deve lembrar. Lembro sim, cara. No dia 27 de setembro, minha mãe acabou falecendo numa UPA. Nos últimos meses, ela estava tendo um cansaço que foi progredindo até chegar ao ponto de não conseguir ir ao banheiro, pois voltava extremamente ofegante e cansada, como se tivesse corrido uma maratona. Passei o dia todo neste hospital com ela, fazendo de tudo para que ela melhorasse de alguma forma. Levei-a pela manhã e à tarde ela já estava sem energia para nada. Não tinha comido direito, pois o filho da puta do médico de plantão falou que não podia. Respirando o tempo todo com oxigênio. Ainda bem que ela estava respirando com oxigênio, né? Porque se fosse outro gás, ela morria, né? Estes foram os piores e mais dolorosos momentos da minha vida. Eu tô zoando, cara. Eu sei que eu tava respirando com oxigênio de uma máquina, tá? Só uma piadinha infame aqui, porque sua mãe morreu. Saí do hospital por volta de 11 horas da noite, enquanto ela estava sendo entubada. Eu acordei no outro dia com a notícia. Fim de e-mail. E fim de podcast, né? O que que faz agora? Olha só, gente. Eu estou muito feliz de ter voltado. O efeito do café tá passando e eu tô percebendo que eu acabei de vomitar 1 minuto e 16, 17. O que que eu falei, cara? Eu tô voltando a mim mesmo agora. Eu estou voltando a ser eu mesmo e eu tô vendo que tem mais de uma hora de coisa gravada e... E é isso, cara. É isso que vai pro ar. Mas foi bom ter voltado oficialmente. Então só reiterando, curtam a página do Facebook aí, cara. Mandem aos quatro ventos essa coisa aí. Porque agora eu tenho que, sei lá, cara, arrumar um jeito de ganhar dinheiro. Nem que seja, sabe, R$100 por mês. Comprar um saco de arroz e um de feijão de óleo pra fazer e um ovo frito. É isso aí, cara. É isso aí. Esse é o happy end. É o tom de voz que eu comecei. Compara o tom de voz que eu comecei esse podcast e compara com o meu tom de voz agora. Sabe? O cara estudou, sabe? Happy ending. Que é um negócio que funciona. É comprovar que funciona. Daí faz efeito. Os burros só lembram da última coisa. Eu faço o contrário, o happy end aqui é isso, cara. É notícia de mãe que morreu de câncer e eu tô voltando ao meu normal. O efeito passou, aquela coisa, aquela euforia passou também. Já tô eu de novo. Então tá, vamos combinar toda quinta então. Mandem e-mails pra eu ler nos próximos podcasts. O e-mail é thiago.cagoiando@gmail.com, como sempre foi. Curtam a página, que é facebook.com/cagando, só que o O do final é um zero, então é cagande zero. Curtam a página. Um grande abraço para todos. Até semana que vem. Muito obrigado por terem ouvido. E tchau.